Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Sonhos pra dizer, gostoso é passar o tempo devagar,

Fábio Teles apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Lives on you. as canções imortais. E fechando o nosso encontro central dessa super quinta-feira, né? Com Tarsto and Darby, Sing Your Name. Bom, tá afim de participar? É fácil. É só mandar aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Tô aguardando aí a sua participação. E o Fábio Pérez vai ficando por aqui, tá? Pra você um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Até o nosso próximo encontro central.